Contagem regressiva. Diga lá, ouvintes, internautas, participantes desse programa tão lindo, tão animado, tão fofo, que nós fazemos com muito carinho, muita dedicação e muito afinco para você que está em casa nos ouvindo. Eu que vos falo agora, sou o Vitor Miranda, conduzo essa equipe desse programa, que sempre está aqui semanalmente batendo cartão com muita animação para trazer para você música, entretenimento, diversão e hoje, mais do que nunca, promoção. Então você que está concorrendo ao convite para a Noite Italiana, se prepare que hoje vamos anunciar aqui quem será o contemplado com um par de convites. É muita moleza. Mas, apesar de ser um momento especial para todos os ouvintes e para todos nós da rádio, tivemos alguém que foragiu hoje, Samuca. E adivinha quem foi? Xiii! Opa, dessa vez não foi a Milena. Olha, isso é o que dá pra adiantar. Surpresa! Então não foi a Milena, então vou passar a bola pra Milena. Ela quer ter a honra de anunciar quem é o foragido da, da vez. É o meu amigo Vitinho. Hoje ele não veio. Ah, tá foragido. Minha vez de falar, ele está foragido. É isso aí, então o Vitinho hoje foragiu, o Vitinho não está conosco nesse momento tão especial que vamos anunciar o vencedor da nossa promoção, furou. Ele vai perder, só não isso. Não tem problema, eu falo. Ele perdeu. Tchuki-tchuki. E ó, lembrando que o Vitinho também promete um copo de refrigerante pra quem ganhar, hein? Ah, eu já sei porque ele faltou. Ele achou que a gente não ia cobrar dele? Não, ele foi pegar o par de meias que ele falou que ia dar. Quem sabe. Ele tá separando o par de meias. Vai pegar o par de meires, não de meias. Bom, então, pessoal, trocadilhos do Samuca, viu? Trocadilhos do Samuca. Bom, pessoal, então, hoje você não tem noção de quantos oferecimentos nós temos aqui na relação. Hoje, programa abarrotado, nossos quadros especiais vão ter que dar lugar a oferecimentos hoje, porque senão o pessoal fica bravo com a gente. Faz 3 semanas que eu mandei música, até hoje não tocou. Então a gente vai priorizar oferecimentos nessa edição. Então, pouco lenga-lenga, pouco lero-lero, muita música. O que podemos dizer é para você ficar ligado, porque de repente um dos oferecimentos que teremos nessa edição é feito especialmente para você. Que privilégio, hein? Caramba! É, com tantos oferecimentos, de repente você recebe até mais de um oferecimento. É, mulher? Isso aí. Então, não mude de estação, porque a estação da hora é a estação CBP. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino. Foi Jesus vendo, chamando, escolhendo seus discípulos, pessoas que negam-se a si mesmas, tomam sua cruz e seguem após Jesus. Pescadores de homens, pescadores de vida, vinde após mim, eu buscarei pescadores de homens, pescadores de vida. Olha, eu tinha preparado para, antes do primeiro oferecimento dessa edição, a gente falar mais uma vez do Cola e pedir orações por ele. Quando, de repente, de surpresa... Quem aparece? Ele. Eu, Dr. House, mais simpático, né? A Milena tava tirando sarro de ti antes de começar o programa, que ontem no culto o Reinaldo mandou todo mundo levantar a mão e o Cola levantando a bengala. Não, tava junto, é bom que fica mais alto, né? O pessoal já sabe que tá na... É, até que isso fica lá um tempinho, mas teve jeito. Na segunda música eu tive que sentar, tá doendo demais. E olha como o seu jeito se frescura, né? Mas teve jeito, foi bom ontem, né? Comenta aí como é que tá a tua recuperação. Então, galera, é isso aí. Tô aí bem melhor já, a semana tá bem mais tranquilo. Semana passada foi doído, foi sinistro o negócio. Essa... cirurgia foi muito mais dolorida do que as outras, mas agora tá bem melhor, né? Mas ainda continua ainda com os pontos, tô na recuperação ainda bem lenta, tudo. Mas essa semana já é uma semana bem mais positiva aí, né, referente à cirurgia. Tira os pontos quando? Eu creio que eu tiro na quarta-feira. Quarta-feira eu vou lá, tá bem sequinho, eles devem tirar já quarta-feira já. Então semana que vem, Cola já pode. Charles, já pode chamar o Cola que ele já vai jogar bola contigo, né? É, eu tô na ansiedade, viu, cara? Mas eu sei que eu vou ter que esperar bastante agora. É isso aí, mas embora o Cola já esteja recuperado, a gente volta a frisar que vocês orem pelas pessoas que ainda estão enfermas. Graças a Deus a lista tá diminuindo, porque semana retrasada, quando a gente começou a lembrar, ia um nome atrás do outro, de tanta gente doente que tinha. E agora o pessoal está se recuperando, mas ainda tem gente precisando das suas orações. Não deixe de servir como sustento ou como muleta, já que o Cola está aqui com a bengala dele, para essas pessoas nessa fase difícil. Então, sempre coloque em oração a vida dos enfermos aqui do corpo de Cristo. Correto, Milena? Amém. Amém. Então, passar para a bola para o Samuca fazer o primeiro oferecimento, já que é de um amiguinho dele. É meu amigo, mas também é cunhado do Cola. É o Mateuzinho. Mas aí o Cola não tem culpa também nessa música. É, o Cola não escolheu, né? O Mateus foi um presente que veio junto. O Mateus que faltou no culto ontem, que disse que foi comemorar a vitória do Santos. Ah, é? Olha só. Diz ele no MSN também que tava mal ontem, mas eu não perguntei o que que era. Não deu tempo. E, já que a gente tá falando dele, ele manda a música Deus Proverá pra Bruninha. E ele diz pra ela que ele deseja que ela possa se tornar cada vez mais especial na vida dele. E a gente comentava aqui, Matheus, que a recíproca seja verdadeira, que você também se torne mais especial pra ela. É isso aí, não, não só ela. Não, não cobre melhoras delas, melhor que você também. Né? Então, solta o som, Samuca. Deus proverá, aleluia. Deus proverá, Deus proverá. Bom, e se continuar nesse ritmo até a última música, a gente não vai ter espaço aqui na nossa rádio, Samuca. É verdade, hein? Vamos fechar as portas aqui. Começamos senão... em 3, chegou o Collor 4 e agora chegou mais um visitante. Mas dessa vez ele estava avisado aí que podia comparecer. Na verdade, ele que se disponibilizou para estar aqui conosco, porque afinal, hoje é dia de sorteio, de promoção, e ele está diretamente ligado a essa promoção. Queria dar nossa saudação pro Alex. Diga lá, Alex, tranquilo? E aí, galera, tranquilo? Nossa, tu falou grosso. Ó, caramba, hein? Foi impressionar. Tava junto com ele. É verdade, né? Estamos aí mais essa noite. Mais um sorteio, né? Quero ver quem vai vencer, quem vai ganhar esse par de convite. Vamos ver. Tem vários nomes aqui também, né? Como a gente já disse, participação recorde dos nossos ouvintes. Daqui a pouco vamos anunciar quem é o contemplado aí com um par de convites para a noite italiana. Mas antes de falar de noite italiana, já que estamos falando de comida, temos um recado importante sobre a Cesta da Paz. Samuca, tu pegou teu papelzinho no domingo? Não, peguei, ó. Caramba, a gente não combina as coisas, sempre tá errado. É verdade, não, mas em casa tem, a minha mãe tem. Você tem que pegar o teu, Samuca, caramba, que isso? Caramba, pô. Não, domingo o pessoal distribuiu. Mais uma vez, estão fazendo isso a cada trimestre, né? O que você vai ter que doar? Maio, junho e julho. E aí você vê lá, tipo, um pacote de bolacha, macarrão, fubá, o que vier no seu papelzinho, você traga aí para contribuir, porque tem muita família precisando de mantimentos e essa Cesta da Paz tem abençoado vidas. Então, não fique de fora. Contribua, participe, e se você tem condições de dar mais do que aquilo que foi pedido para você, dê, porque com certeza vai servir para abençoar alguma das vidas. É isso, Milena? É isso mesmo. Só uma dúvida, quem não pegou o papelzinho também pode trazer, se tocar no coração? Sem problema. Claro. Então, okay. Na verdade, assim, até pode trazer. Eu tava conversando com o Rodrigo, mas seria interessante... É para todo o pessoal, tanto adolescente, como jovem, os mais velhos. Seria interessante o pessoal ir no Rodrigo, ir no Neto, por quê? Para não saber qual é a demanda maior. Porque de repente eles fazem uma cesta que precisa arroz, feijão, óleo. A pessoa todos trazem todo um mundo óleo. Traz sal, né? Sal. Né? Então não dá. Seria interessante você pegar o papelzinho. No meu caso, eu já mando a minha esposa. Se vai lá e pega o papelzinho. O homem da casa, hein, cara? O homem da casa. Poder. Eu também eu pedi pra Aline pegar. Tá? Eu não pedi pra ninguém. Mas eu pedi, um dado. Pra minha mãe. Só. Um dado interessante que o Neto falou no aviso de ontem foi que. Agora eu não consegui pegar exatamente o período de tempo, mas foram doadas 18 cestas recentemente através da Cesta da Paz. Então é um número legal e ele agradeceu o pessoal aí pelo empenho. Isso é muito importante. E eu acho que no fundo isso é cristianismo também. Porque quando a gente olha a igreja de Atos na Bíblia, a gente vê isso, um suprindo as necessidades do outro. E não importa se hoje a minha situação não é como eu gostaria, não estou tão estabilizado quanto eu queria. Se eu tenho condições a mais do que meu irmão, eu tenho que ajudar, é minha obrigação. Não posso deixar que meu irmão passe por dificuldades enquanto eu estou tranquilo, tá certo? Então participe, procure Neto, procure Rodrigo, procure a Bruna, o Dinho, qualquer um deles e pergunte aí o que você pode trazer. E se de repente você tiver condições de doar até uma cesta inteira, tem gente que recebe cesta do serviço e não usa, não consome tudo em casa, não tem problema, pode trazer também que vai ser muito útil. Passar a bola pro Cola fazer o segundo oferecimento dessa edição. É isso aí, quem faz o oferecimento é a Bruninha, a que recebeu o oferecimento do Matheus. Ela oferece a música pro Matheus e manda a música Te Escolhi, da Oficina G3, né? E diz o seguinte para ele: se você está aqui, não é por acaso, mas porque Deus te escolheu. Amo você, filhote. Aê, filhote. É isso aí, solta o som, Samuca, não deixa o Rafael ouvir isso. Você já me procurou, por muitas vezes tentou, como cego na multidão, que procura o seu caminho, mas sozinho nada encontra. Quantas vezes eu te chamei e você não entendeu? Se você parasse um pouco e ouvisse a minha voz, te escolhi, te busquei. Sempre ao seu lado eu caminhei, eu sofri por você. Eu te procuro e você por tantos lugares buscou. Mas nunca entendeu que eu sempre estive perto de você. Eu te escolhi, quero te conquistar, te mostrar um verdadeiro amigo. Se você parar e ouvir a minha voz, te escolhi, te busquei. Sempre ao seu lado eu caminhei, eu sofri por você. Pessoal, tá chegando mais um aniversário da CBP. Ah, tá longe, é só em junho, final de junho, mas tá chegando. E o que eu quero avisar é o seguinte, para você ficar preparado, que esse ano a gente quer fazer uma comemoração especial. Então, se você tem alguma ideia de que, do que poderemos fazer nesse ano no aniversário da igreja, procure aí alguns dos pastores, dê a sua sugestão. Diga se de repente você tem alguma facilidade. Ah, tal lugar para mim fica fácil conseguir, ou consigo desconto de tal coisa. Porque a gente quer fazer um negócio legal assim para comemorar mais um aniversário da igreja. A gente tava lembrando esses dias aí, já tivemos aniversários muito legais, né? Teve aquele da AC Fértil, que foi gigantesco, o dia inteiro churrasco, daqui a pouco um futebolzinho, depois emenda com o culto. E muita gente, muitos visitantes. Muitos visitantes. E tivemos outro ano que foi o coral que participou, também foi bem legal. Aqui, como era o nome do coral mesmo? Foi o da Igreja Batista Ebenezer. Ebenezer. Não, mas teve um que foi o que vieram de São Paulo, não é? É isso. É que eles vieram duas vezes. Foram março. Dois aniversários? Não, mas que ele veio em um só. Da segunda vez ele veio no Natal. No Natal, é isso aí. O do palco foi no aniversário. Teve um coral que o pessoal fez no Canhofu? Teve, mas aí foi Natal, não foi? É, esse aí é outro. Tá meio disperso. Ah, teve outro aniversário legal que foi lá no Continental, que todo mundo passou mal depois do churrasco da maionese. Dia seguinte todo mundo já testado. E esse é o que o pessoal mais gosta, né? Come um churrasco e falta no serviço depois. Se, o Alex que não deixaria todos os pupilos dele participarem, que senão ele vai ter que trabalhar no lugar. Ele não... É verdade. É meio avesso essa. Carlos, trabalhar. Passa a bola pro Samuca, mandar o terceiro oferecimento dessa edição, Samuca. Não, mas Samuca já mandou um. Passa pra Milena, que tá verdade. Meio calada. Ela tá... Milena, Tá triste, Milena? Vai ser o primeiro aniversário, né? Que você vai participar. É. Por isso que eu tô quieta, gente. Vocês estão comentando uma coisa que eu não estava. A Milena chegou numa fase que a gente só tá fazendo data especial, né? O encontro debutou, agora a CBP vai alcançar a maioridade. Né? Tá vendo? 18 anos. Milena também. Cheguei pra acrescentar. Estamos, primeira participação. Estamos crescendo e avançando apesar da Milena. É verdade. A Milena é como um bebezinho, CBP, né? Como um neném. Bebezinho. É mesmo, ela é um bebê que chegou agora. Milena, né? Igreja. Recém. É? Eu posso oferecer? Não só ela, mas toda a família dela, né? Uma família de bebês. Solta aí o próximo oferecimento, menina. Ainda bem que o ouvinte não entende essas piadinhas, né? Mas tudo bem. Vamos lá pro terceiro oferecimento, que é o JH que oferece. A música é Emanuel, do João Alexandre. E para o ilustre casal. Ele está oferecendo para o ilustre casal Rose e Romildo. Abre parênteses. SSRS. Fecha parênteses. E para os meninos da sua célula: João Batista, Ismael, Ari, Rubens, Gerson, Carlos, Edilson, José Augusto e Jair. É Edson. Edson! Foi isso que eu disse, galera. E é isso aí. Então solta o som, Samuca. Solta o som. É, pro Edilson. Falei, solta o som, não tem lenda. Galera, tá chegando a viagem missionária. Temos anunciado aqui faz várias semanas e tá chegando o grande momento. Que dia que vai ser, Milena? Dia 28, 29 e 30 de maio. É isso mesmo, Samuca? Ei, quem diria, Milena acertou. É, parabéns. E aonde que é, Milena? Oi? Aonde que é? Nariri. Em Ariri. Ah, Itariri. Ariri. Falou Itariri, não falou? Bom, e o que a gente quer deixar de recado é o seguinte: você que tem condição de doar uma Bíblia ou doar o dinheiro pra gente comprar Bíblias, procure a mim, procure ao Jadson, procure a Thalita, procure a Tassiane, o Charles, procure qualquer um do Ministério Jovem, que a gente vai fazer o encaminhamento do seu dinheiro. A gente quer chegar lá e levar umas Bíblias, fazer um tempo legal com aquele pessoal. Você que vai, não esqueça de pagar. Tem um investimento para poder participar, R$50. Então não esqueça de dar o dinheiro. Você que não vai, não esqueça de orar. Você tem uma responsabilidade, não é uma atividade restrita a um grupo, é uma atividade de toda a igreja. Mesmo quem não puder estar presente, tem que estar com as orações em dia. Além disso, o pessoal dos ministérios, recado Samuca, ensaio. Isso, ensaio. O teatro é domingo, 8 horas da manhã. Pro circo, eu sei que é sábado. O circo é sábado, 9h15. E Rio da Dança, domingo também. 8 horas, né? 8 horas da manhã. Então, se você é do teatro ou da dança, domingo, 8 horas. Se você é do circo, sábado, 9h15 da manhã. Eu já perdi a esperança contigo, Alex. Caramba. Não perdi, cara. Mas tá difícil. Oh, naquela última vez que ele veio gravar, ele prometeu que estaria aí na hora. Ele teve que falar isso ao vivo, cara. É mesmo? Eu não te vi aqui domingo. É, não me viu? Não, não te vi. Estava em espírito de oração. Cara, isso porque mora agora aqui na frente, né? Não é? Na verdade, não é só com minha culpa, é com a culpa do Samuel. Oh, a culpa é do líder. Lavando a roupa suja. Nós fizemos um trato, né? Quando eu. Um ou outro não conseguisse vir, acordar, um ligasse pro outro. Ele me ligasse, na verdade, né? já assumiu que é tu que vai... Esqueceu, né? O Alex tá meio estranho, tá parecendo o Adriano do Flamengo, né? A gente vai conseguir. Treina quando quer. Nunca é multado, nunca é punido. É capaz de ir pra seleção. Então, combinado sobre... viagem missionária, qualquer dúvida que vocês tenham, o pessoal do Ministério Infantil também procure a Mimi para saber quais vão ser as orientações. A Rosana já veio pegar várias informações para preparar material, então vocês também têm uma relação aí antes, que é preparar tudo que eu sei que dá trabalho, reportar coisinha, colar coisinha, eu tenho dificuldade nessa área, mas se precisar de mim, tamo aí. Vai se encontrar alguma outra vez, Vitor, para passar algumas orientações? Dia 15 está marcada mais uma preparação para essa viagem missionária. Então já note aí na agenda, dia 15 de maio, o horário deve ser 19 horas ou 19h30, a gente confirma semana que vem. Decorou, Milena? Decorei. Tá bom. Copiado. Alex, quem faz o nosso quarto oferecimento? O nosso quarto oferecimento é a Esté. E a Esté oferece a música Te Busco. Te busco. Sendo Charlie, né? Te busco. Ela oferece para sua priminha Ana Vitória, pois foi ela que escolheu e gosta muito dessa música. Então, vamos lá, é a música Te Busco. Nossos ouvintes mirins, hein, Samuel? É verdade, né? Legal, muito bom. Isso mostra que ela tem escutado a rádio, todos, né? Desde os pequeninos até. E a música vai ser na versão que eles ouvem lá atrás do Ministério Infantil. Opa! Só na caixa então, né? Vamos lá, Samuca. Eu te busco, te procuro a Deus. No silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti. Revela-te a mim. Conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero. Te quero mais. pessoal, como todo mundo já deve estar careca e, ou cabeludo de saber, neste sábado, como o Cola está anunciando, a gente tem a segunda noite italiana. Um evento muito bom, muito gostoso. Que delícia! E olha, um conselho meu aqui. Você vai vir aqui à noite italiana lá na igreja, você vai comer pra caramba e vai adquirir uns quilinhos a mais. Então, já vou dar dois avisos num só. Não deixe também participar depois da atividade física pra você queimar parte do que você ganhou, porque com certeza essa noite italiana vai ser muito boa. A julgar pelas últimas, pela última edição que teve, né, Alex? É verdade, Samuel. Muitas variedades de massas. Massa pra caramba, hein? Vai ser. Será que o Anderson e a Miriam trouxeram um docinho no morango? Aquele moranguinho no chocolate? Não sei se você lembra na última. Lembro. Que as crianças, principalmente as crianças que ficaram. Nossa, né, foi oriçadas, né? Pela... E várias outras sobremesas, né? Eu, por exemplo, não sou muito fã desse morango com chocolate, mas eu lembro que eu comi um pudim, não sei nem quem fez, que tava muito bom, e um mousse de limão, não sei quem fez também. Eu também gosto. Valeu a pena, gosto muito de mousse. E uma coisa, assim, a Andrea e a Bruna vieram falar com a gente no domingo à noite, tá precisando ainda de gente para ajudar. Pouca gente se candidatou aí. Deu o nome pra ajudar nessa noite italiana. Eu, por exemplo, não vou poder ajudar, porque eu só devo chegar umas 8h30, 9 horas, vou trabalhar no dia. Então é muito triste. Essa é a nossa vida de trabalhadores, é fogo. Sabe como é? Poxa, né? Tu lembra como é? Aqueles que me conhecem daqui da igreja, sabe o suor do meu trabalho cada dia. Eu não tenho nem vergonha. ainda tem a cara, né? De pau. Hoje ele tava trocadinho, ele tava, foi trabalhar direitinho. Tava bonitinho, né? Tem supervisão hoje? Fazer exames. Então, se você ainda pode ajudar, não fique de fora, fale com a Bruna, fale com a Andrea, porque eles estão precisando aí de gente pra ralar no dia. É, e outro detalhe importante, que embora também em cima da hora, né, pela data que o programa tá indo ao ar, agora, quarta-feira, hoje ou amanhã, pra você que tá ouvindo, a Bruna vai estar lá na igreja acertando os últimos convites de eventualmente alguém que não pagou. Então, se você está nesse hall aí, quarta-feira, hein? Hoje ou amanhã, último dia. E você que levou o convite para casa, dê uma satisfação se você não devolveu todos. Fale para a Bruna o que aconteceu, porque o pessoal precisa saber mais ou menos para poder fazer as contas do que vai comprar de mantimento, de comida, tá? Então, bom, vamos de oferecimento. E já deixa eu avisar o seguinte, voltando dessa música, a gente vai fazer então, já que estamos falando da noite italiana, o tão esperado sorteio. Quem será? 35 nomes, cresceu a lista, a gente lembrou de mais um que estava fora aí. Mas... Tá chegando a hora. Opa. As coisas estão caindo aqui. Então, tá chegando a hora, fique atento aí, depois dessa música nós vamos fazer o sorteio de um par de convites. Um par de refrigerantes e um par de meias. Que o Vitinho foi buscar hoje. O Vitinho deixou bem claro que seria um copo de refrigerante. Não, agora ele faltou hoje, ele vai ter que dar dois. Dá os dois, né? É verdade. De castigo. Bom, quinto oferecimento, quem faz é a Camila Rodrigues. Ela oferece a música Eu Vou Viver Uma Virada em Minha Vida, do Toque do Altar, para todos os ouvintes. Obrigado. É, Vitor, e na sequência também temos também a Bruna Ribeiro, e ela está oferecendo essa mesma música para a Aline, sua discipuladora, e para todos da rádio, e para o Sandro, seu gordinho. Ô, mó folgada tu, hein? Não, ela escreveu. São... é palavras dela. Isso aí é não... antinético. Chamar as pessoas. Ela que escreveu, gente, não fui você, eu. Você pode... Eu apenas você estou pode lendo. Você ser processada. É verdade. Processada por quê? Porque você está difamando, caluniando. Caluniando. Ai, é? Deus. Mas o Alex Ai, Samuel Saltson. Celebra o Senhor. Onde era a tristeza? Onde era a tristeza se verá. A dupla honra. A dupla honra. As novas proclamar, yeah. Uma nova história celebrar. Tira o pé do chão, é chegada a minha hora. É chegada a minha hora. perdido. Eu tinha desistido de sonhar. Meu Deus já decretou, este é o meu dia. Muca, solta aí música de suspense no Estação CDP. É agora? Vamos começar. Você. E o Oscar vai. Temos aqui 35 papéis, 35 pessoas concorrendo a um par de convites. E a gente fica muito feliz. Verdade. Quando o pessoal retribui as nossas promoções. Estamos pensando até em semana que vem fazer uma nova promoção. Como a grana está curta, aqui o Bob não tem liberado dinheiro para o Estação CBP, nós estamos... Vá para o Humaitá com Estação CBP. Já pensou? Bela promoção, só passagem de ida, de volta. É, claro. Sai muito caro. Mas por que o Humaitá? Ah, um lugar longe, mas que temos condições de pagar. Acho que a gente tinha o Nordeste pro pessoal. Lugar longe por lugar longe, né? A galerinha que mora no Humaitá vai ficar. E já que o Alex teve uma participação muito importante, ele doou dos convites. Não, tu não quer honra. Eu dou pra Milena, nossa. A única mulher aqui. Então hoje. A Milena, ela vai pegar o papelzinho e ela vai ter a honra de anunciar quem é o contemplado. Sabe o que seria interessante? Cada um aqui, uma ideia, pegar um papelzinho. Cada um pegar um papelzinho. E nesses 5 papéis, colocar de volta aí uma só, pegar um. Ideias do Alex. Então vamos fazer o seguinte, vamos segurar o ouvinte um pouco mais. Então cada um vai pegar um papel. Isso. E lê. Isso. E só depois da próxima música a gente anuncia. Olha, okay. Pra segurar a audiência. Caramba, vamos segurar a audiência. É isso aí, galera, vamos lá. Vamos lá, hein. Então a Milena... Cola. Vamos lá. Pega e lê já. Pega e lê. 5 finalistas. Atenção. Quem será? Quem será? Ah, lembrando, deixa eu só esclarecer uma coisa antes de falar. Se a pessoa... A promoção durou 3 semanas. Se a pessoa ofereceu música nas 3 semanas, ela está concorrendo com 3 convites. Ah, legal. Ou 3 nomes. 3 chances. Mais porque justo. É justo para quem participou mais, okay. Ter mais chances. Tá? Então, nada mais justo do que o nosso ouvinte mais assíduo. Matheus. Matheus. Qual ela pegou primeiro? Parabéns, Matheusinho. Milena passando a bola pro Samu. Já está na final, Matheus. Matheus, vamos lá, vamos lá. O próximo finalista. 20% de chance. Toca os tambores. Bom, aqui o finalista é o Marcos Paulo. Opa, outro ouvinte assíduo. Tá sendo justo a competição. É o MP ou o Paulinho do Jockey? Pô, é o mesmo. É o mesmo. Até agora, até agora não temos nenhuma mulher, né? Vamos ver se. Alguma mulher participante. Tá desligado. Nosso próximo finalista é o Paulo Fernando. Paulinho! O abundante Paulo! Paulinho! Preto PF! Deixa olha eu ver só, quem eu vou pegar aqui. Poxa. Quem vai ser o meu candidato? Nenhuma Carlinhos mulher. Furacão! Carlitos! Só homem, Milena, só salva homem. Aí a honra da mulherada. Milena, nenhuma mulher? Vamos ver, hein? Vamos ver. Salva a honra da mulherada, Milena. Quem? Rafaela! Rafa? Quem é Rafa? Rafa, quem é Rafa? Então, recapitulando: Matheus, Marcos Paulo, Paulo Fernando, Carlinhos Furacão e Rafaela. Um de vocês vai ganhar um par de convites para a noite italiana às custas. Não vou dizer que é do Estação CBT, não. A gente não patrocinou nenhum, mas. É. Mas o Estação está sendo o promotor do evento, praticamente, né? Exatamente, nós estamos promovendo. Então, né? Um de vocês, aguarde aí, segura a audiência. Quando voltarmos, vamos anunciar quem é o vencedor. Sexto oferecimento, Samuca, quem manda? Bom, vamos lá, o próximo oferecimento quem faz é a Cleide. Ela manda a música Os Sonhos Voltaram com a Ludmilla Feber e a Fernanda Brum. Eu creio que ela tá mandando essa música para todo o pessoal que foi ao último encontro. Bom, pessoal, nós prometemos que íamos anunciar quem é o ganhador da noite italiana. Pegamos o papel e, em vez de nós anunciarmos, nós ligamos para a pessoa e vamos falar ao vivo com ela. Quem Alô? Será? Alô? Quem é que tá falando? É o Cali. Aê! Valeu, garoto! Parabéns! Carlos, como é que tu se sente ganhando um par de convites para a noite italiana? Eu tô animado. Tá animado! Quem é que tu que vai bom. Convidar, Carlos? Carlos, quem tu vai convidar? Eu tô convidando meu amigo aqui, ó. Quem? Qual o nome? O Thiago. O Thiago? E o outro vai ser o teu ou tu já pagou o teu? Eu ganhei, né? É, ganhou, acho que ganhou, com certeza. Então a gente quer dizer os parabéns pra ti, Carlos, e falar também o seguinte, né? Diz aí como a gente é especial na tua vida. Não, vocês são uma benção mesmo. E vocês são demais, a cada dia, cada programa eu mais admiro mais vocês. Nossa. O Alex tá emocionado, tá chorando aqui. Ficou até emocionado, meu carinho. O Alex tá, ele disse que como ele que pagou, ele tem o direito de participar. O Alex tá chorando. Indiretamente, foi teu chefe que deu o convite pra ti, Carlos. Na verdade, deveria dar os dois ingressos pra mim de volta. Como um presente, né? Lógico. Então, beleza, Carlos. Obrigado pela participação e parabéns. Falou, Calitos. Parabéns, meu querido. Abaixa um pouco o volume da televisão, Carlos. Até amanhã no trabalho, hein? Abaixa um pouco o volume do teu som, Carlos, que aqui no retorno dá problema. Até amanhã no trabalho, hein? O Alex tá dizendo até amanhã no trabalho. Caramba, eu pensei que ia ganhar mais que um convite. Ganhou mais um convite pra trabalhar amanhã. Oba! Falou, Carlos, valeu! Falou! É isso aí, pessoal. Aqui no Estação a gente promete e cumpre. Conversa aqui ao vivo com o Carlos, o ganhador do par de convites do Estação CBT para a Noite Italiana. E vamos de oferecimento. Na verdade, agora, como eu disse que o programa está abarrotado de músicas, nós vamos aproveitar o próximo oferecimento e fazer também o nosso momento flashback. Momento flashback! Obrigado. Atrasado de novo. Já que é uma música um pouco mais antiga, dá tempo da gente curtir bastante. Quem manda a próxima música, cara? É isso aí, a senhorita Rose Fodelone. Rosemary Fodelone é muito grande. Ela oferece a música Vem Derrama Paz, de Carlos Sider. E ela oferece a música para sua querida amiga Ivone, que faz um tempão que não escreve pra ela. A gente cobrou a dona Ivone aqui na rádio, Rose, dizendo que fazia tempo que ela não mandava música, e deu certo. Ela voltou a mandar música. Agora eu acho que tu cobrando ela pra mandar recadinho de novo, ela de repente atende aí a solicitação. Solta o som. Chama povo teu, dá-nos teu amor, dá-nos tua força, para que tentações não venham a nos desviar. E a glória seja dada a ti, pelo que tens feito. Sendo deste povo transformado em povo teu, dá-nos mais fervor, dá-nos mais tua força, para que gerações teu nome possam encontrar. E assim nós damos glória a ti, pelo que tens feito. Seja dada a ti, pelo que tens feito. nada combinado, mas o próximo oferecimento quem faz é justamente o ganhador do sorteio. E por conta do horário avançado, nós temos que dizer o seguinte. Excepcionalmente hoje não temos o Pergunte ao Vitinho, também não só pelo horário avançado, até porque o cretino nem veio. É verdade. Está foragido. E também os aniversariantes da semana, como ainda não tem a relação no Orkut, nós não vamos falar hoje, semana que vem nós compensamos os dessa semana. Tá ok? Então manda, Milena, o oferecimento do Carlinhos Furacão, ela que está desde o começo do programa ensaiando as palavras bonitas do nosso pastorzinho. Vamos contar quantos erros ela terá. É um livro, ele está escrevendo um novo capítulo aqui da Bíblia. Isso, não pode acrescentar. Carlinhos é tudo, menos herege. Heresia, sim. Bom, e é isso aí, o sétimo oferecimento é do Carlos, ele oferece a música Fogo Consumidor, do Fernandinho. Trocou a água pelo fogo, hein, Carlos? É. O caso do fogo. É isso aí. É do Fernandinho e ele oferece ao povo de Deus em Ariri. E manda uma mensagem. Tenho certeza que eles têm orado por aquele lugar e chorado pela sua condição. E que aqui em São Vicente haja o mesmo sentimento. Não só por São Vicente e Ariri, mas pelo mundo todo, porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A nossa alegria não é passageira, mas é eterna e verdadeira. Estou falando que foi uma Bíblia? Eu ia dizer que ela estava indo bem, aí ela começou a titubear, mas no geral... É porque você já estava com um pensamento negativo na sua cabeça. Não, eu estava bem positivo. Ó, e ele termina com uma rima. Nossa alegria não é passageira, mas é eterna e verdadeira. É, uhul! Chico Xavier. MC não. Carlos. Misericórdia, tá vendo? Aí, ó, estragou tava o negócio. Tá amarrado. Né? Tu não tava aqui sábado, né, pra assistir o filme? Não vi. Ah, eu já ia falar que a culpa era do filme. Eu fiquei sabendo que vocês ficaram com medo depois. Eu não, teve gente que ficou. Fiquei sabendo que um monte de gente depois ficaram... Jats, por favor... Vamos orar. Que por sinal, desculpa, Carlinhos, né, a gente tá falando outras coisas, mas a questão do filme acabou 3 horas. Pra quem não entende assim o que aconteceu no filme, os demônios apareciam às 3 horas da madrugada. Pode falar o nome do filme, pessoal? O Exorcismo de Emily Rose. Exatamente. E só pra explicar, o pessoal assistiu esse filme junto, porque a IBM estava falando sobre Satanás e suas obras, e, enfim, estava estudando sobre o diabo, então por isso que viram. Não é que o pessoal aqui é adepto de filmes de terror, não. A Milena tem até medo. Na verdade, esse filme... Gente, eu não tenho medo. Ela tem medo de filmes de terror e espelho às 6 da manhã. Esse filme tem alguns fatos reais. Eu não acordo às 6 da manhã, eu acordo mais cedo. Esse filme tem alguns fatos reais, na verdade. Eles pegaram aquela... Alex e Valde Filho. O som dos demônios lá é real. É verdade, é real. Eles fizeram uma gravação. Aí colocaram no filme. Bom, mas foi uma gravagem. Fugindo totalmente do assunto, mas voltando. Foi uma gravagem, Milena, que eles fizeram. Gracinha você. Bom, aproveita que você tá falando. Milena, vamos continuar. Não tem nada a ver com tudo isso. Vamos voltar à música do Carlinhos e soltar o fogo consumidor pra ele. Vamos lá, Carlos. Solta fogo, Samuel. Fogo. Fogo consumidor. Vem arder em nós. Aquecer a chama que um dia queimou por ti. Desviaram, profetas se venderam, mas existem aqueles que não se dobraram diante outros deuses, mas existem aqueles que não se dobraram. Yeah. É, pessoal, como diz a musiquinha, é hora de dar tchau. E nós estamos nos despedindo num programa muito agitado, muito animado, mas pensamos assim: coitado, tanta gente participou, tanta gente gostaria de ganhar o par de convites para a noite italiana, o par de refrigerantes e o par de meias, mas infelizmente não tínhamos condições de dar para todo mundo o prêmio principal. Vamos dar um prêmio secundário de consolação. Verdade. E aí o que vai acontecer é o seguinte: você vai ter direito de conhecer o Humaitá, uma bela paisagem natural brasileira. Vamos pagar uma ida ao Humaitá e a Milena vai anunciar agora quem será o contemplado. E se você não vir buscar esse prêmio até uma semana, você irá perder, né? Tem um prazo. Tem uma semana pra vir cobrar, viu? Baeta. Aê, Baeta vai mas conhecer aí, os seus amigos indígenas do Humaitá. Nossa agência de turismo, o Humaitour, né? Vai levar o Baeta até o Humaitá. Se não quiser ir, Baeta, a gente vai ficar meio chateado, mas vai entender. Grande viagem ele vai fazer. Sair da náutica. Aliás, mandar um abraço para todos Catarina, aquele modo. Os humaitenses e ex-humaitenses que nós temos aqui na CVT. Silvana, Neide, Jéssica, Bruna. Um monte de gente, né? Quem mais que já foi? Ah, o Nailton, o Adam. Nailton, Adam. É que esses não ouvem, então a gente não manda. É. Não merece. Então tem uma galera aí que já foi. Não merece. Foi? Esse é o Alex. É que eu quis fazer uma vinheta. Tá gravado, tá gravado. É. Bom, então vamos começar despedindo o nosso visitante. Samuca, pra quem vai o teu alô de novo? Pra quem vai ter o alô? Meu alô vai especialmente um alô da galera, para todos. É, o meu alô vai. Bom, eu também vou. Quero mandar um alô. Bom, pra... meu alô de hoje. O meu alô vai pra. Meu alô também vai meu pra. Meu alô da galera vai pra. É, vai logo embora. E acabou. Pra quem vai o teu alô de hoje? Meu alô de hoje. Eu nem pensei ainda, deixa eu passar pra Vini, não pensei. Bom, o Cola teve que sair mais cedo porque o joelho dele tava doendo, então. Colinha Pererê não está com a gente, passar a bola pro Samuca, então. Bom, como essa semana é semana das mães, etc e tal, meu alô vai pra minha mãe. Pra minha mãe? A Milena tá xingando o Samuca fora do telefone. Pode falar, Milena. Ah, meu, eu ia mandar pra Rosana, né? Não tem problema. Não é a mesma pessoa. Né? Rosana e a mãe dele. É a mesma pessoa. Você tá falando. Samuel. E aí, Alex, eu tenho que pensar? Deu. Meu alô vai pra toda a minha galerinha nova, dos juniores, né, que estão chegando agora, né, deixa eu ver, que é a Gabi, que é a Larissa, que é o Breno, o Edren, a galerinha que tá chegando aqui nos juniores, lembrando a eles que sábado agora, após o Noite Italiana, teremos a Noite do Bolinha Luzinha, tá, não esqueça de trazer o dinheiro e a autorização dos pais, tá, e boa semana pra todos. É isso aí. Bom, o meu alô da galera essa semana vai para uma pessoa que eu nunca mandei, mas que merece o meu alô. É a Milena. Oh, mas qual Milena? Vai pra Milena hoje, ela tá meio chateada comigo aqui. Ah, Milena. Mas queria deixar um recado, dizer que você é muito especial, que é um prazer tê-la na equipe. E que. Nossa! Susto! Ela tá rindo, que ela tirou o microfone. Desse, bom, Samuca, pra terminar, nossos contatos. Não, deixa eu mandar meu alô. É, a Milena. Tu não já não mandou pra Rosana? Não, Então Milena... tu não quer mandar um alô pra Rosana? Não, eu vou mandar pra Rosana. Dela. Pois não, eu falo. Não, eu não vou. Pra quem vai ser o... de hoje. Então, meu alô não foi combinado, mas vai pra Rosana e dizer que amo muito ela. E é isso aí, uma ótima semana. Amo ela. Vamos lá, Samuca, os contatos. Não entendi isso aí. Amando ela, os nossos contatos, o nosso blog, né, onde tem os links, às vezes tem uns videozinhos legais lá pra você ver. O nosso blog é o estação-cbp.blogspot.com e o nosso e-mail é o estação-cbp.blogspot, quer dizer, nossa, deixa eu me confundir agora. Estação CBP, tudo junto. Tá vendo? Hoje o programa tá... Tu se cortou. continua se cortando. Bom, um, dois. Tá. Enfim, o e-mail é estaçãocmp@hotmail.com. Aliás, não é só porque a gente não tá sorteando mais nada agora, na semana que vem, que você não vai participar, né? E outra coisa, né, que quem quiser doar brindes aí pra nós sortearmos em Estação CBP, sempre é bem-vindo, porque a gente gosta de ter coisa, porque sempre tem ouvinte. É, e você faz a sua própria propaganda, né, se é algo que você faz. Exato. Artesanatos da Meire, não sei o que, sei lá. Da Meire? Não sei. A Meire vai sortear uma bolo de chocolate. Um horário com ela. É bolo de chocolate. Que, aliás, o Estação está esperando, Meire. Cadê o bolo de chocolate? É isso aí, Meire. A gente tá esperando. Um abraço pra Meire, que deu uma passada rápida aqui nos nossos estúdios. Pessoal, esse foi o programa de hoje. Esperando que você tenha curtido. Programa muito, muito distinto do que costumamos fazer, mas o importante é que estivemos aqui participando e levando a você um tempo de muita bobagem mesmo. Reconhecemos. Semana que vem estaremos de volta. Você pode fazer o seu oferecimento e também abençoar pessoas que vocês tanto gostam aí com oferecimentos, tá certo? Acho que é isso. Ninguém mais nada a acrescentar? Não. Então, até a noite italiana, né? Voltamos na noite. Todo mundo falou da noite italiana, mas não falou que vai ter apresentações. Então fala. Então vai ter apresentações. É isso aí. De quem? Do teatro, da dança. Eu só não tenho certeza se o circo também vai apresentar. Não, o circo não. Então é isso, pessoal. Um abraço a todos vocês, que Deus os abençoe e volte aí a ouvir o programa na semana que vem. Um abraço e tchau! Sacode, bobo de...